gostosa. Vai, delícia. Joga esse bumbum pro pai. Joga esse bumbum pro pai, gostosa. Ano novo é praia à vontade. Ela bebe uma e já quer outra. Hoje é dia de maldade. Tô se programando pra ficar louco. Louca pra fazer o quê? Louca pra fazer o que nós gosta. Então desce aí, quero ver. Nossa, sua amiga, ai que gostosa. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Tequila, mexe um vestidinho só pra estigar. De manhã ela vai pra academia, pra ficar durinha no verão forgar. Com ela você não se mete, ela é piriguete, mas tem a postura. As invejosas se perdem porque ela desce e ainda fala segura. Vai! Ai, delícia. Joga esse bumbum pro pai. Joga esse bumbum pro pai, gostosa. Vai, delícia. Joga esse bumbum pro pai. Joga esse bumbum pro pai, gostosa. Vai, delícia. Joga esse bumbum pro pai. Joga esse bumbum pro pai, gostosa. Vai, delícia. Joga esse bumbum pro pai, gostosa.